macarons. Chacarón, chacarón, chacarón, chacarón. Seja bem-vindo a mais um episódio do Galhofa do Brasil. Eu sou o Isidoro. Já virou galhofa. Já é parte da identidade do programa, maluco. O cara já nem fala mais as palavras. Seja bem-vindo. Parece um animal, tá ligado? Do Muppets Baby. Identifique-se, rapaz. Quem tá baixando esse programa agora não sabe quem você é. Eu sou o Evandro de Freitas, amigos de nobre. Estamos aqui. Evandro. Agora, dessa vez, eu ia puxar um assunto aqui, mas a gente deixa pra semana que vem, que é um assunto atemporal. Eu lhe pergunto, como é que foi essa semana? Rapaz, essa semana foi um pouco atribulada, como eu te falei. Vamos dar um update pros ouvintes, como que foi o término dos 8 dias de trabalho. Mano, eu trabalhei porque eu te falei, eu trabalhei 8 dias. Cara, no último dia era o quê? Uma segunda-feira. Quando eu terminei no último dia, brother, eu saí lá do trabalho. Tipo, eu estou livre, eu me sentia... Eu preciso da Disney, cantando, falando com os passarinhos. Cara, e sabe o que é foda? A gente comentou sobre isso. O último dia de um período longo, assim, de trabalho, você é tipo, é aproveitamento zero, compadre. Não, modo avião, o cara vai, foda-se. Tá totalmente no modo autônomo, cara. Você não tá... Nossa, é horrível. Eu acho que é completamente detrimental à própria empresa, eu acho. Total, total. Imaginar alguém assim. Porque eu sei que é importante tapar o buraco de alguém que viajou, que tá doente, né? Ajuda lá o cara que tá doente. Mas ao mesmo tempo, cara, eu sei que a performance tá muito aquém do que deveria ser, entendeu? Sim, o cara vai se arrastando muito. E mano, você é louco. Eu vou te falar na moralzinha, sem exagero, sem hipérbole, sem nada. As últimas, assim, 2 horas do meu expediente, nesse dia que eu terminei, eu não tava mais nem... Cara, é incrível. Eu não tava nem lá, né? De repente eu tô no meu carro já. Virtualmente. O cara teleporta pra dentro do carro. De repente eu tô no meu carro. Foi bizarro. É incrível. Me pergunta os caras que... Porque eu já ouvi falar de gente que tem... Você trabalhou uma vez aí há... O quê? 29 dias. Shopping. Assim, sim, mas era um trabalho temporário que eu sabia que ia acabar. Tipo, nem ia ser a minha vida inteira isso, sabe? Uhum. Então você ainda entra no modo que você fala, ah, beleza, eu tô me fudendo, mas já passa e nunca mais eu volto aqui. O bizarro é, acho que é o exemplo que você ia dar aí, que é a galera que fica... Tipo, direto o cara tem que fazer plantão. Pessoal no Japão, sabe? Trabalha 7 dias por semana, 12 horas por dia. Ai, durante 6 meses. É, mas e os caras estão aí, né, com... Sim, exatamente. De repente, os caras... A parada do que o trabalho enobrece o homem não é tanta mentira, ó. É que a gente brasileiro, mano, brasileiro, na moralzinha, eu me incluo, é um povo que tamo aí, né? Um pouco vagabundo. Um povo que não gosta muito de trabalhar na sua maioria. Mas, cara, na moral, quando você para pensar, o trabalho... Como é que falava o... Trabalho não é ruim. Exatamente, trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mano, eu acho foda aquela galera que fala assim, porra, se eu gasto na Mega Sena, eu continuaria trabalhando normal. Maluco. Teve um amigo meu que falou a melhor frase relacionada à Mega Sena, Izzy. Se eu gasto na Mega Sena, todo dia era domingo e toda noite era sábado. Sim. Trabalhar, acordar cedo, ficar ouvindo bagulho chato de vagabundo. Pois é, mano, tem uns caras que fuderam. Ah, maluco, olha pra minha cara e me fala. Se eu tivesse 100 milhões na conta, você ia achar maneiro ficar ouvindo palhaçada. É curioso, porque sempre tem uns caras que falam que se eles ganhassem na Mega Sena, né? Não, eles continuariam trabalhando. Tem gente que fala assim, o cara sai de férias, tá ligado? Aí ele, caralho, eu tô há 3 dias em casa, já tô ficando louco, não sei o que fazer. Mano, que como, ai, maluco, não. É o cara que tem 100 milhões, ele não fica em casa, porra. É, então. Ele fica deitado no sofá. Mano, me dá comida e videogame, ó. Que eu o fico. Cara que tem... O cara que tem 100 milhões na conta, brother, o que ele tá fazendo? Ele tá em casa, ele fala assim: tô a fim de comer uma pizza. Ele pega o jatinho dele e vai pra Itália naquela mesma hora e come uma pizza autêntica italiana. Esse negócio de. Sabe o que é? Porque o cara, quando a gente fala de ganhar, ficar milionário. Né? Você fica milionário e aí você não vai ter mais que trabalhar. O nosso referencial de não ter que trabalhar é ficar em casa sem fazer nada. Domingo, né? Porque nossos fundos são limitados. Então quando chega o momento, o nosso referencial vai pra tipo, você tá de férias, nos últimos dias da sua férias que você tá. Lembra, isso era clássico de escola. Você tava de férias e nos últimos dias você tá já louco pra voltar pra escola. Tá com saudade de ter uma coisa diferente no seu dia, né? Pois é. Não, é como você falou, quando você não tem o dinheirinho lá no GTA, você tem que fazer a mesma parada toda hora, até arrumar o dinheirinho. Pois é, aí exatamente. Vai ficar, mano, assistindo Faustão, assistindo TV, assistindo... Mas até hoje em dia os caras falam do Netflix, só que, mano, não dá pra ficar a vida inteira assistindo Netflix. Não dá, mano. Mas aí que tá, o cara que tá, como eu falei, o cara milionário, brother, ele vai viajar, ele vai, sei lá, pra Disney... O cara tá entediado em casa e fala, eu vou pra Disney hoje. E aí ele só quer ir uma montanha-russa, tá ligado? Aí ele pega e volta, né? Tô afim de ir numa montanha-russa hoje. Aí ele vai na Disney, desce a montanha-russa e vai embora. Não, e ele vai no aeroporto, paga 5 mil na passagem, foda-se, porque ele tá comprando no mesmo dia. Pois é. Ah, que aeroporto? O cara com essa grana tem um jatinho, caralho. Quanto é, não, quanto 100 é que milhões não dá pra ter um jatinho, não, mano. Você é louco. Dá, quer ver? Peraí, deixa eu ver. Caralho, 100 milhões, mano. Jatinho. Não dá. Deixa eu ver aqui no Mercado Livre quanto é custo de jatinho. Não, deve ter Mercado Livre. Preço jatinho, coloca no Google. Vamos ver aqui. Qual que tem? Flightmarket.com.br. Olha aqui, vamos ver aqui. Mas caralho, o problema não é o cara comprar, ele manter essa merda. Mas, rapaz, vamos ver aqui. Vamos ver aqui um que tá em custo. Vamos ver que tem um que tá em custo aqui. Tem aqui, o que você quer? Você tem aqui um Rocket de 97, um Cessna de 2008, um Embraer Phenom 100 de 2010. Ó, tem um aqui, tem um, ó, achei. Boeing. Site Aeromercado. Aeromercado, eu tô aqui no Flight Market. A gente tá fazendo propaganda de graça pros caras, né? 1 milhão e 750, aí ó. De 100. Cadê? Qual que é o modelo aqui? Qual que é o modelo? Você tem 100, você vai dar 1 milhão assim no bagulho? Porque o que eu entrei aqui são tudo consulte o preço. Não tem um aqui que tem o preço, ó. Mandei. Cadê? Cara, eu mandei um bagulho que eu tava copiando, nada a ver. Cadê? Mandou pornozão aí. Vídeos barra Evangelina. Aí ó, olha esse link aí, tem preço, ó. Tem um de 3 milhões, vai, besta, compra. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, mas tá... Bonito, hein, ó. Cadê o link? Ano 3 milhões? 2000. Mano, você podia mandar o link pra ajudar aqui? Mandei no chat aí que a gente tá gravando, demônio. Ah, você quer no Skype? Caralho, tô aqui. Fala no Skype aí, 3 milhões. Vamos ver aqui. Aeromercado.com.br. Caralho, tem tipo um Mercado Livre mesmo. Esse site que tá muito anos 90, hein, tá tosco pra caralho. Não, total. Espero que o avião seja bom. Tem um de 1 milhão, pô. 1 milhão, 1.500 aqui. Dá pra comprar. Ô, dá, tem um Cessna aqui. O bom é a gente falando. O bom é a gente falando como se fosse mil reais, tá ligado? Tem um de 1 milhão, um de 1.500, um de 2. Pô, tem um de 600 mil aqui, mas aí, pô, deve tá caindo aos pedaços também. Tem de 83. Foto, Mitsubishi. Não, tem o de cima tem foto. Ô, tá bacaninho aqui. Não, na foto tudo é bonito, Photoshop comigo. Horas totais. Caralho, isso aqui não é Playboy, não, porra. É avião, é outro tipo de avião. Horas totais, 4 mil horas de voo, isso aí, não sei se é muito. Já tá caindo, caralho. Já tá caindo. Mano, mas isso aqui, esse momento é marcante na história. Quando na sua vida você achou que ia entrar no site pra ver preço de avião? Pesquisa. Ai, caralho. Quando tá. Caralho, tem um de 12 milhões, mano. Eita, porra, esse aí deve ter até piscina dentro, cadê? Você é louco. Ah, já passei aqui, já passei. Ah, porra. Ó, então, resumindo, você tem 100 milhões? Dá, porra. Porque, Evandro... Você vai gastar 10% do seu dinheiro em um bagulho. Evandro, caralho, 1 milhão é 10%, Evandro, agora? Você tá ficando maluco? Se você tiver 100... 1 milhão é 1%, caralho. Nossa, vai ter muito. Você vê que o cara é de humanas mesmo, né? É por isso que tu não tem 1 milhão de dólares aí, nunca terás. Vai andar de busão a vida inteira. E ainda vai pegar o troco errado. Jumento, caralho. Você tá esquecendo ainda que o cara tem 100 milhões, porra. O cara que tem 100 milhões. Não, 100 milhões eu deixo. 100 milhões eu deixo, você comprar um avião. Cara, você teria que se esforçar pra gastar isso tudo, até porque você pega, sei lá, 50 milhões e deixa investido em alguma coisa. Se essa porra render 1%, brother, caralho, é 500 mil reais por ano, não é isso? Vê se eu tô burro também. 1% de 50 milhões. Deixa eu ver aqui. Se eu falei errado aqui, é 500. É isso mesmo, 500 mil aí. 500 mil por ano, porra. É dinheiro. Tá vendo? Então dá pra manter assim de boinhas, cara. Então quando aparecer o nosso ouvinte milionário e ajudar a gente lá no Padrim, dá pra de comprar jatinho. A gente volta lá no Flight Market. A gente grava do jatinho, próximo programa. Exatamente. Lá dentro. Mas, Evandro. Sim. Vamos pras notícias. Bora. Então, Evandro, essa é a nossa primeira notícia, mandada pelo brother Bruno Cavalcante, arroba Bruno Beagle. Beagle, olha aí, bela arroba. Aí pensei que você falou bela rola, caralho, você conhece o Bruno? Caralho, não, não conheço, nem quero conhecer, mano, agora fiquei com medo. O que é que o Bruno mandou aqui? Que já conta que o Evandro tem uma bela rola. E criminoso e fascista. Essa vai ser a descrição do texto, né? Ai, caralho. Os caras vão ler. Imagina o cara lendo antes de ouvir, falando, não, como assim? Você tem lido os textos que eu boto lá? Tenta você fazer os piadinhas. Bom texto, porra, bom texto. Porque eu tento botar aqui, um parêntese, mas eu tento colocar aqui no melhor podcast do Brasil, fazer com que o texto da postagem seja um adicional, saca? Mais referências, as imagens que a gente comenta aqui, né? Os comentários da galera que acrescenta também as piadinhas. O pessoal às vezes elucida certos mistérios que a gente tem durante a gravação, né? Os caras dão as teorias dele, enfim. Criminoso invade loja em São Paulo e usa celular pra pedir dicas do que roubar. Ele fez um livecast do assalto, é isso, basicamente. Fez um snap. Caso ocorreu na terça-feira, suspeito roubou apenas calça tamanho 36. Caralho. Ele vai abrir a loja dele? Não, acho que ele tava roubando pra uso próprio, né, mano? Pelo jeito. Ligou pra mãe dele pra perguntar qual calça era bacana, então. Caralho, vou ver. É isso, agora tá explicado. Ele ameaçou um atendente com canivete e mandou ela desligar a câmera. Ó, oh, malandro, malandrinho. E, novamente, a gente vê aqui, cara, você vê, eu moro aqui fora há 13 anos, você é um semi-analfabeto e a gente manja mais de português, grafia, sintática, ortografia que esse cara. Porque o cara creio eu que mandou ela, tá errado, porque esses pronomes não se usam após um verbo. Deveria ser, acredito, mandou-a desligar a câmera. Ou a mandou. Porque ele já falou antes que era atendente, né? Pois é, porque o... Não, porque se eu me lembro bem, você não pode usar esses pronomes pessoais diretos, acho que é o nome, pronome pessoal direto, depois de um verbo. Esses são os pronomes pessoais oblíquos que você usa depois de um verbo. Caralho, o Pascoal tá impossível. Tá foda. Mano, eu sou um semi-analfabeto, até eu sei disso. Os pronomes oblíquos, me, contigo, te, ti, a, e, essas coisas, enfim. Então tá errado aí, G1, porra, vamos contatar nós aí. Aí tem a fotinha aí, né? Homem foi flagrado roubando calças. A fotinha que parece que tá coçando o saco, mas beleza? Não, isso que é sensacional. Olha, você viu a legenda? Homem foi flagrado roubando calças a pedidos de, entre aspas, cliente pelo celular do SP. O cara é um motoboy. Caralho, o cara é um ladrão motoboy, mano. A gente... delivery de produto roubado. É, na época do Pokémon Go lá, lembra que tinha a galera que levava o povo pra caçar Pokémon? Pois é. O próprio ladrão, tá ligado? Empreendedor. Um homem usou o celular pra pedir instruções durante o roubo. Aí que agora eu tô começando a entender. Caralho, genial, mano. Ele tava pedindo dicas. Parece que ele tava. Era o cliente dele. Ele foi. Sim. Roubo delivery. Não, é assim, ó. Hoje eu não posso roubar. Você tem como, sei lá, pra mim. Tem como você ir lá roubar a loja pra mim? Aí quando você chegar lá, você me liga que eu te falo o que é pra roubar. Pois é, olha lá. Um homem usou o celular para pedir instruções durante um roubo a uma loja de roupas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na última terça-feira. As imagens foram flagradas por câmeras de monitoramento e, segundo testemunhas, o criminoso ficou em dúvida do que deveria roubar. Caralho, e, mano. Por isso, resolveu fazer uma ligação durante o crime, sendo orientado por uma mulher a escolher apenas jeans que tivessem tamanho 36. Ninguém Caralho, ficou ferido. Mano. Ou seja, chegou na loja... É um assalto, perdeu o Playboy. Será que era uma concorrente dessa loja que ele roubou, que tava faltando calças 36 no estoque dela? Como assim, mano? De acordo com o comerciante Hélio de Oliveira, um dos proprietários da loja, o assaltante chegou ao estabelecimento sem aparentar que iria cometer um crime. Chegou aqui dando na miúda. Chegou lógico, né? O cara, dificilmente o cara já chega com o cara de psicopata que vai roubar. É, o cara tem que dar o bote. Então ele chega lá depois, de... Exatamente. Ele apareceu bem trajado, com calça jeans, camisa polo e carregava uma pasta. Assim que o suspeito chegou, a gente pensou que fosse oferecer algum serviço. Foi um serviço de roubo delivery. Tô ligado. Foi exatamente o que ele ofereceu, só que pra outra pessoa fora daí. Exatamente. Assim que se aproximou do balcão, o suspeito sacou um canivete e fez ameaça à funcionária que estava atendendo os clientes. Ele mandou ela ir para os fundos da loja e também pediu que desligasse as câmeras de monitoramento que temos dentro do estabelecimento. Caralho. Mano, o cara sacou um canivete, caralho, e ninguém fez nada. Mas... Pois é, um canivete. Hélio afirma que a atendente contou que o assaltante começou a conversar com alguém pelo telefone e ele começou a pegar apenas peças do tamanho 36 a mando da pessoa que estava do outro lado da linha. Ele levou R$150 do caixa, um celular da loja, outro da funcionária, além de 15 peças de roupas jeans. Não, acabou com o estoque da turma. Como é que você sai de uma loja com 15 calças, mano. Tamanho 36. Tamanho 36. Você já pegou, você já foi numa loja e comprou, assim, sei lá, 3, 4 calças no mesmo dia? Que é um saco. É um volume, de... é um volume de roupa. É um volume, mano. O cara comprou 15! E outra, short jeans, mano? Quem usa short jeans, brother? Mulher, caralho. Não, e calça 36 também é de mulher, hein? Isso aí é... É, porque aqui pra mim é pequeno, é verdade. Não sei se os números aqui é o mesmo daí. É muito de mulher. Tem até que tem umas meninas que faz vídeo, ah, eu tô usando calça 34, meu Deus, felizona porque tá magra. Ah, pode crer, eu não tô. E aí na notícia ele até me fala que uma mulher, que ele ligou pra uma mulher pra perguntar. Então assim, o cara não deve manjar muito de moda, que nem nós aqui. Uhum. E aí ele chegou lá e falou, caralho, tinha que roubar calça, mas que calça que era mesmo? Aí ele ligou pra mulher, a mulher falou, ô fila da puta, rouba só 36, que as outras não me interessam não. Eu chegar com calça de gorda aqui que não vai dar pra vender. Ah, calça de gorda. Mano, então é isso, cara, é um roubo delivery, é isso? Então total, não pegar, né? Olha só. Essa foi a primeira vez que a loja foi alvo de assalto e os donos do estabelecimento afirmam que não conheciam o suspeito. Moramos aqui há mais de 20 anos e não o reconhecemos. Chamamos uma viatura e falei com o policial. Pra nada. Né? Lógico, né? Ele falou, e aí, policial, roubaram as calças 36. O policial, porra, hein, rapaz? Foda, né? Tá chegando a hora do almoço, o que a gente vai comer hoje? Não tem o que fazer, mano. Os comerciantes abriram a loja normalmente nessa quarta-feira. Até o momento ninguém foi preso e nunca vai. Porque a gente não conseguiu nenhuma foto. O cara tava de boné, pelo jeito. Eles só postaram imagens com o cara olhando pra baixo. Então eu imagino que não tem uma boa foto dele, né, olhando pra cima. Não, e o cara tá de boné. A gente esqueceu de falar esse detalhe. O cara de boné já tá na maldade, porque ele sabe que se ele der aquela olhadinha pra baixo ali, que nem ele tá na primeira foto, ó, não vai pegar o rosto dele direito. Pode crer. Porque essas câmeras nunca é Full HD 4K. Não, é uma câmera de celular de 2004. Sim. Aí o cara entra de... Por isso que a galera proíbe vagabundo entrar de capacete em... Pode crer. Em posto de gasolina, essas coisas, tá ligado? Porque pro cara não ser reconhecido é um, dois. Tem comentários aí? Comentários bons? Vamos tem 232 comentários. Pessoal, o G1 é bom por isso, cara. O G1, a galera comenta pra caralho. Vamos filtrar aqui os populares, normalmente é o que mais... Vamos ver aqui, o teorema se provou? 1, 2, 3... A Isabel... Não, é, você filtrou por quê? Recentes ou populares? 5. Não, os... Ah, tem isso, né? Populares ou recentes? Vamos filtrar como? Populares, a gente tem que, elaborar bem o enunciado do teorema do MPB, né? Eu acho que populares é a voz do povo. Então, beleza, populares, começando pelos comentários iniciais, senão as respostas a eles. Tem exatamente. 1, 2, 3... Vamos ver aqui... 4... 5, escapou, hein? Olha, escapou. Aí. Mas se olhar no... Ah, no sexto começa. Por pouco. Esse país tá uma bagunça sinalizada, bandido não tem mais medo de nada, vem Bolsonaro, vem resolver essa zona patrocinada pelos direitos humanos. E aí 52 olha positivações. Muita gente, amigo. 24 negativações. A Isabelle, Isabelle, que é o comentário mais popular, ela fala assim, bah, deve ser do Sul aí, um abraço pro pessoal do Sul. Bate. Bah. Bate, até... Como que é o sotaque do sonho? Não é bom de pensar. Não sei, mano, não sei como é que faz. Até para ser ladrão de galinha, homem precisa de opinião de mulher. Pra acabar mesmo. Muito louco. Ó, aqui, ó, você falou que deu 5, mas, ó, o segundo comentário, o Juliano... Sim. Não menciona Dilma e PT diretamente, mas é relacionado. Exatamente, a situação do país. Se o cidadão de bem pudesse estar armado, esse aí se daria mal. Mano, o que... Ai, caralho, esse cara parece que não é brasileiro. Realmente, mano, eu não vou falar nada aqui sobre desarmamento e tudo mais, mas... É complicado, mas... cara. Eu acho que seria pior. Eu só acho que... A negada já é louca, Izzy. Sem nada, com canivete, caralho. Imagina se qualquer um pudesse... É complicado. Eu já fui muito contra o armamento. Hoje eu já vejo que tem alguns méritos nos argumentos. Tem argumento que os caras falam que é viagem louca. Mas tem alguns que eu vejo assim, não... Não, mas se liga. Vamos pôr que você é a favor, você é contra, você tem seus motivos pra defender. Só que, cara, definitivamente não pode ser igual comprar cigarro, tá ligado? Não, certamente não. A galera não tem preparo, a galera é louca. A galera sai do carro no meio da marginal. Um canivete, e aí os caras, os atendentes da loja... É, a vendedora, tá ligado? Que não sabe nem... Todo mundo trocando tiro a louco, porque o cara... Então... Tem certas situações, assim, se o cara tivesse, esse cara, por exemplo, tivesse chegado e tava realmente ameaçando a vida de alguém, realmente a questão da autodefesa, de você ter a autonomia de defender a você mesmo e tal, mas esse caso é um ladrão de galinha, como ele falou, tá roubando calça, mano. É. Você quer arriscar um tiroteio porque um cara tá roubando calça, sei lá. Ainda, tá ligado? Pois é complicado, mano, é complicado. Aí, ó, a Maria Miranda fala aqui, ó, canivete e ninguém fez nada. Maria Miranda, na hora da loucura, na hora do medo, você não sabe. Primeiro que não dá pra saber se o cara tá só com canivete, né? É complicado. Eu e já outra, fui assaltado. Como já dito e... aqui, ó, no outro cast, vai proteger o patrimônio do Playboy. Exatamente. Você acha que a vendedora ia. Pois é, o cara não tá. Pois é, mano. O cara puxou o canivete ali, como eu acho, né? Como figuração do cenário. Né? Porque ele não tá realmente, ó, oh, vou te esfaquear aqui, me dá faca, me dá calça. Não, é tipo assim, cadê? Me dá calça que tu colocou. Não, chega perto, hein? É, senão chega eu tô perto, com canivete. É, não é tipo, se alguém chega e bota uma faca nas suas costas e fala, passa o celular, aí é outra história. O cara tá realmente te ameaçando a sua integridade física e sua segurança. Mas nesse caso, parece que o cara tava com canivete ali pra constar, sei lá, mano. É, só pra fingir. Agora aqui, ó, quem ganhou, vamos definir aqui já hoje, o prêmio MPB de melhor comentário da notícia. Na minha opinião, foi a Camila Brandão. Que ela comenta o seguinte, tava pra baixo ali, ó. Ah, é, tudo isso porque uma calça é mais de 300 reais. Coloca a música, por favor. Funk é mais de 300 reais. Uma calça mais jovem, 16 anos, é mais de 300 reais. Ah, muito bom, mano. É mais de 300 reais. Que tem uma basezinha. Uhum. Ai, caralho, mano. Esses caras do autotune tem que ganhar um prêmio também. É mais de 300 reais. Uma calça mais jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Tô com mais de 8 anos. Que recebo da família. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. Porque é uma calça. É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Uma calça mais jovem de 16 anos. Okay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coat up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude. Quem também, easy, loucura, vendedor louco. Quem também ficou muito louco, foi um cachorrinho. Ele mesmo é muito louco. Ele mesmo é muito louco, um clássico. Foi um dog, que é uma notícia enviada pelo Felipe Augusto no Twitter, arroba Felipovsky. Ó, que belíssimo nome. Será que ele é russo? Acho que é Felipovsky, é. Felipovsky, é. Ele manda a notícia que uma galera mandou também, mas ele foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi o primeiro que a gente pegou, pelo menos. Cachorro fica chapado após encontrar e comer bolinho feito de maconha. Caralho, e a foto é sim. Na semana que saiu essa notícia, uma galera do Telegram tava usando a cara do cachorro de Avatar, tá ligado? Porque... Não, porque essa cara é muito puta, velho, mano. A cara do cachorro tá na brisa, fodida. Ele tá tipo, mano, o que tá acontecendo, gente? Aí tem ali, cachorro começou a agir de forma estranha e os donos correram com ele para o veterinário. Mas uma daquelas histórias muito doidas que chegam da Europa. Aí fudeu, no nosso mapa lá como é que vai ficar? Europa? A gente nem mencionou. É, pois é, não falaram não, onde? Daqui a pouco a gente... Não, vamos ler que de repente fala a cidade. Mas daqui a pouco a gente fala qual que é do mapa também. É, pode crer, Amendoim, esse simpático chihuahua da foto, passou por maus bocados na última semana. Ele simplesmente comeu um bolinho que tinha maconha como um dos seus ingredientes. E acabou ficando desse jeito, chapado. As fotos dele logo viralizaram em redes sociais. Como é que não ia viralizar também, mano? Os donos de Amendoim disseram através da internet que ele encontrou o bolinho que estava dentro da mochila. Uma pausa rapidinha aqui. Sempre o João sem racismo, mas fala aí. Não, uma coisa que eu queria falar rapidamente aqui. Uma coisa que eu não curto é o nome do cachorro é Peanut, né? E aí eles traduziram. Pra Amendoim. Sim. Mas eu tô achando que. Enquanto você tava lendo aí, eu já tô pesquisando aqui, fazendo a pesquisa paralela pra ver se a gente acha onde que aconteceu isso, né? Ah, deve achar. A notícia originalmente foi de um usuário do Reddit, pra variar, né? Tudo vem do Reddit. Tudo né? vem do Reddit, mano. Eu aqui. Ah, se eu vejo aqui um local, não, pelo jeito. Não tô aqui achando. Vai lendo aí que eu vou procurando aqui pra gente poder botar no mapa. Os donos de Amendoim disseram através da internet que ele encontrou o bolinho que estava dentro da mochila de um convidado. Ah, claro, né? Estou fazendo aspas aqui nesse momento. Que visitou a casa deles. Amendoim comeu o bolinho inteiro e, um tempo depois, seus donos perceberam que ele estava olhando fixamente para um ponto no horizonte, tentando chamar a atenção dele, mas sem sucesso. Mano, ele comeu a parada e ficou, olhou pro nada, pro vento, tava brisando, literalmente. Tava vendo duendes, tava vendo duendes. Amendoim, ô, caralho, Amendoim! E o cachorro nem se foda. Rapidamente, o Amendoim foi levado ao hospital veterinário, onde foi tratado e passa bem. Os donos dele fizeram questão de esclarecer que o cachorrinho nunca teve nenhum contato com drogas anteriormente. E ele estava atrás do bolinho, não da erva. Olha, os caras querem passar pano até pro cachorro drogado. Cara, eu tô perguntando aqui, eu tô vendo tudo que aparece sobre essa história na internet. E eu não sei de onde que esse site aí brasileiro tirou que essa parada aconteceu na Europa. Saiu em bastante site, mano. Porque eu não vejo nenhum lugar aqui onde que, isso, que ele viu que isso apareceu na Europa. Tem um vídeo em espanhol falando da notícia. Perro chihuahua come galeta de marijuana e fica louco. Tá isso mesmo, fica louco? Tá. E que é de louco. Põe o áudio. Un chihuahua tuvo un tratamiento inesperado en el veterinario para recuperar la salud después de sufrir los efectos de la marihuana. Fotos de Pianut, como se llama el can, se hicieron virales después que los dueños notaron un comportamiento extraño. El animal se había comido una galleta de marihuana que trajo un huésped. Caralho, melhor. Bueno, en español todo fica más legal, ¿no? Olha o cara falando a notícia em espanhol. Pero chihuahua tá come no, tá galeta de marihuana e que de louco. Cara do cachorro! A cara do cachorro é maravilhosa, mano. A segunda foto, o cachorro com a cabeça de lado. De ladinho. O cachorro tava vendo gnomos foda, mano. Cara, mano, todas as fotos. Todas as fotos maravilhosas. O cachorro mano. É sensacional, mano. Puta que pariu. A cara dele, mano. Puta que pariu, brother. Caralho, tem bastante vídeo espanhol falando essa notícia. Uma história isso aí, mano. Mas ele passa bem, então? É isso que eu quero saber. Passa bem, sabe? Ficou bem louco, mas passa bem. Nunca teve... É curioso que eles falam que O bom é os donos tentando... Não, era do convidado. Quem é esse convidado? Ah, já não sei, nem lembro. Tinha alguém aqui em casa. A gente recebe muita vizinhança aí, não conheço todo mundo. Não. Mudei pra cá faz pouco tempo. Sou um rapaz trabalhador, seu bonito. Não fico muito tempo em casa, não tive tempo de fazer amizade. O cara já começa. Já sai. É curioso que ele tenta explicar que o cachorro tava atrás do bolinho e não da erva. É, tipo, assim, mano. Ele achou que a gente ia pensar que o cachorro tava realmente atrás. Cachorro é o traficante, cara. É. Cachorro maconhista. É o Scooby-Doo, filha da puta. Como é que estão os comentários aí? Então, nesse site não achei, não. Não tem, né? Não tem comentário. Mas essa notícia saiu em vários locais, mano. Não, muita galera mandou. Porque, mano, é aquele tipo de meme. Quando a gente fazer a retrospectiva de memes da internet de 2016, tem que aparecer a foto desse cachorro, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu acho um inglês aqui. Peanut, dog, mare. Bem louco. Marijuana. Deixa eu ver aqui. Very crazy. Bem louco. Ó, tô vendo aqui. Gallery News. Tem vários. É foda que tem vários casos. Deixa eu ver aqui. É, gente, Europa onde? Tem que saber pelo menos a cidade, mano. Cara, eu não sei nem de... Porque eu procurei aqui rapidamente. Aqui. Cara, em nenhum lugar que eu achei aqui fala que isso foi na Europa. Em lugar nenhum. Eu fui até ver a conta do cara que mandou isso, pra ver se tem alguma coisa em relação a isso. E ele fala só... Você sabe como é que é, né? E 2 meses atrás ele falou que tava viajando 2 weeks at the end of the month in Vienna, Bratislava... Ou seja... 2 meses atrás, ou seja, 2 meses atrás também outubro, 2 meses atrás era o quê? Agosto. Em 2 meses atrás ele ia passar um mês, o final do mês na Europa. É, foda, porque... Tem... Mas não tá claro se ele mora lá, se ele levou o cachorro, exato. Então... Eu não sei de onde que tiraram isso. Eu acho que ele é americano, olha só. E ele meteu que é da Europa só pra falar, não, esses malditos europeus... Cara, nome de cachorro, dar o nome de Peanut a um cachorro é uma parada meio americana pra mim, não sei. Pode ser. Eu vou mandar mensagem pra ele no Reddit pra perguntar de onde que ele é. Caralho, sim. Fala. Manda ele mandar foto do cachorro. Fala, a gente tem um podcast de notícias, a gente falou do seu cachorro. Manda ele mandar como ele tá. Isso é antigo também, né? Porque ele mandou essas fotos pro Reddit faz um mês já. É, antigo. Enfim. Bom, mas eu tô achando que tem muito site espanhol falando dessa porra, mano. Pois é, né? Curioso. E como é que o cara é da Europa, caralho? Pois é, eu tô investigando aqui o que ele fala, é. Tem um site aqui que fala até que o cachorro só pesa 3 quilos. Por isso que ele ficou louco. É, 6 libras. Você nem segura. Quase 3 quilos mesmo. Eu tô procurando aqui, mano. Agora eu fiquei... Você sabe como é que a gente... A segunda foto, mano. Quem também estavam muito loucos, Izzy? Pois é, não são apenas cachorros que estavam loucos nesse episódio do melhor podcast do Brasil. Outros caras que estavam meio loucos foram bandidos no Rio Grande do Sul. Quem mandou a notícia, primeiramente? Quem mandou a notícia, quem mandou essa notícia maravilhosa foi o nosso brother, Pedro Vanzella, arroba Pedro Vanzella. Você tem o seu brother, que é o seu hackerman particular? Sim, o Pedro é o... Pois é, o Pedro é o meu hackerman, mano. O cara me ajudou... Sério? Mano, o cara me ajuda mil anos de coisa de internet. É da hora. As paradas que eu sou muito burro pra entender. O cara manja. Há algum tempo atrás, não sei se você ficou sabendo, eu escrevi um texto sobre uma menina aí, empreendedora. Um texto disruptivo? Pois é, um texto bem disruptivo. Era o seu aniversário? Aí você teve uma ideia? Porra, deixa eu fazer outro. Pois é. Inclusive, meu aniversário tá chegando, hein, amigos ouvintes. Olha aí. Se eu não receber parabéns de vocês, eu vou me sentir triste. Manda piroca. Dia 5 de novembro. Não, manda piroca não. Dia 5 de novembro. E aí, então, eu escrevi esse texto e aí deu tanta visita que o meu provedor falou assim: você tá de zoeira com a nossa cara. Quer saber? Você não paga por tudo isso. E aí me chutaram pra fora do negócio. Caralho. Belo provedor, hein, rapaz? Pois é. É brasileiro ou é gringo? Caralho, nem podemos falar mal do Brasil à toa, então. Aí meu site foi pro caralho. Meu site foi pro caralho. O HBD ainda existe por causa dele, porque nunca que eu ia manjar como que botar no ar de novo. Nem ia manjar das hackermerias. Das hackermeizagens. Os caras fazem os códigos, mano, cê é louco. Deixa eu ver aqui um negócio. Até ver se eu já... Peraí. Ah, beleza, não, foi cancelado sim. Porque agora que eu parei de pensar, será que eu já cancelei lá no outro provedor antigo? Caralho, agora deu pagando os dois sem usar um, idiota. Já pensou? Pior que eu já fiz isso uma vez. Mas então, o que é que o Pedro mandou pra nós? O Pedro lá da grande nação Rio Grande do Sulzíssima? Rio Grande do Sul, como é que fala? Porque eles querem ser o próprio país deles, não é isso? É a grande nação, sei lá, mano, do grande reino do sul, vamos chamar assim. Como é que é o gentílico do cara que é gaúcho? Grande nação gaúcha. Eu cortei a foto do cachorro aqui, ficou muito bom, mano. Cadê? Eu vou te mandar em PNG, aguenta aí. Manda bonitinho. Bandidos levam casa de veranistas no litoral norte do Rio Grande do Sul. Como assim? Isso é uma hipérbole, né? Eles levaram os eletrodomésticos da casa, os móveis. Quem ouve isso pensa que eles levaram tudo. Tipo, eles, né, o hipérbole, levaram a casa inteira, levaram os quadros, levaram as escovas de dente. Vamos chegar de novo, esses jornalistas que não sabem escrever direito, caralho. É, pois é, não, levaram o quê? Levaram a escova de dente, levaram as cuecas do cara. Não, bandidos tiraram móveis, depois telhados e aberturas, para não desmanchar a casa. De... Sabe que música tem que tocar nessa notícia? Era uma casa, não tinha nada. Não tinha teto. Não tinha nada. Ninguém podia. Mano, que desgraça. O Brasil nunca para de surpreender, mano. Minha avó cantava essa música pra mim, brother. Mano, como é que pode? Olha isso. Levaram tudo. Você imagina o cara tá chegando de viagem e a casa. Ele pensa que, tipo, rolou um terremoto só naquele terremoto teleguiado. Mano, imagina ele contando pra alguém, tá ligado? Porra, roubaram a minha casa. Ligando pro chefe, dizendo como que assim? Não pode hoje. É, o chefe, eu vou trabalhar porque roubaram a minha casa. Ah, é, assim, levaram o quê? Roubaram a janela? Levaram o quê? Na casa. Levaram o quê? Seu carro, por isso você vai vir? Não, a casa. Não, mas como assim? Levaram a casa é toda. Muito absurdo, mano, caralho. Tão absurdo que a gente tá com essa notícia guardada há um tempo, porque o Izzy tava incrédulo que essa porra tinha acontecido. Pois é! A gente saiu procurando, como eu já falei várias vezes. É irônico isso, mas aqui no melhor podcast do Brasil... Saiu no Não Salvo um vídeo, tá ligado? Pois é. O dono da casa falando, sei lá. Aí, gente, mano, o cu, isso aí é o Cid que mandou, o pai dele falando essa merda aí. Mano, a gente saiu procurando, a gente sempre faz isso, a gente procura. Quando a notícia é muito... Não, a notícia não é muito grande, né? Não tem muita informação, não tem muitas fotos, a gente não consegue verificação dela acontecendo em outros veículos de comunicação. A gente fica assim, eu acho que isso aí é meio fake, a gente decide não falar. E esse caso a gente ficou esperando porque eu tava tentando verificar por um bom tempo pra ver se era real. Sim. E pelo jeito tudo indica que é mesmo. Olha isso, nunca tinha visto foto, isso. Se não for real é uma boa trollagem, mano. Não, pois é, ele me enganou. E olha que eu desconfio das coisas, tá ligado? Eu não acredito... Eu não acredito apenas no que me falam, bel peça que o diga. Eu vou atrás de ver se o negócio é, né? Se o negócio condiz com a realidade. Agora, acabei de... Fui dar uma outra pesquisa e acabou de sair aqui. Quando foi que saiu isso? Saiu uma parada mais recente aqui ainda já, hein? A gente vai... Daqui a pouco eu entro nessa aí, peraí. Nunca tinha visto isso, é inacreditável. Essas são as palavras da moradora de Porto Alegre e veranista de Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Valdete Groff de Azevedo. No domingo passado, ela recebeu a notícia de que bandidos literalmente levaram a casa da família. Aí deram até o endereço pra você quiser ir lá e verificar. Não, é, o endereço, se você quiser ver que isso aqui não tem mais casa, você vai lá. Se você quiser ver no Google Imagens como é que era a casa antes, tá lá o endereço na notícia, no link do post aí. Uma ocorrência foi registrada na terça-feira na delegacia local. O advogado. Não, opa. O delegado Alexandre Souza já está investigando o caso em comum e alguns suspeitos já estão sendo identificados. Por enquanto, ele não descarta qualquer possibilidade de hipótese sobre a motivação desse fato ocorrido no município. Aí tem ali, furto. Quando se fala em residência na área criminal, logo se pensa em furto de objeto. O cara deu toda uma... O cara fez uma redaçãozinha aqui. Esse cara escreve bem aí, ó. Mas logo se pensa em furto de objetos, como a gente tava falando no começo. Mas a surpresa dos policiais ao registrar a ocorrência foi de que se tratava de furto de uma casa inteira. Você é louco, mano. Valdete recebeu uma ligação de vizinho na praia sobre pagamento em atraso de pedreiro. Peraí. Valdete recebeu uma ligação de vizinho na praia sobre pagamento em atraso de pedreiro. Como é que é? Não tô entendendo essa frase. Ela devia construir na casa e aí ela não pagou o pedreiro. Ela estranhou porque não estava fazendo obras, mas a moradora insistiu e relatou. Não tô entendendo isso. Valdete recebeu uma ligação de vizinho na praia sobre pagamento em atraso de pedreiros. Tá muito. Eu tô ficando louco. Eu não tô entendendo isso. Vou tentar achar uma lógica aqui, ó. Eles devem ter. Os caras foram lá e roubou a casa, camarreta, sei lá, como eles fizeram pra extrair uma casa, uma fundação da parada. E a vizinha chegou e falou: e aí, malandro, tá levando a casa embora? Aí o meliante falou: minha senhora, é que a gente, essa mulher que tá devendo dinheiro pra gente e não quer pagar. Então a gente tá levando embora mesmo e foda-se. Aí a vizinha ligou pra ela pra falar: os pedreiros que você não pagou aqui estão levando sua casa embora. Deve ter sido isso que aconteceu. Agora sim, porque essa frase tá muito mal escrita. Certeza que foi isso, certeza que foi isso. E aí você vai questionar. Mas foi isso mesmo, porque daqui a pouco eu te conto um negócio. Mas eu tô falando o seguinte, essa frase tá mal construída. Tá mal escrito pra recebeu ligação de vizinho na praia. Esse na praia é completamente desnecessário nessa frase. Basta dizer que é um vizinho, porque já ficou explícito que isso não foi litoral. Sim. Entendeu? Vizinho na praia, tá confuso, era pra ser. Valdeste recebeu uma ligação de vizinho em relação a um suposto atraso em pagamento de pedreiros. Sim, já ficava mais fácil. Pagamento em atraso de pedreiros na praia. Porra! Contrata alguém que sabe escrever de jeito. Tá até agora, toma aí, não dura muito. Puta que pariu. Ela estranhou porque não estava fazendo aí, obras, tá, mas a moradora insistiu e relatou o fato. Não acreditei. Fiquei tão triste quanto surpresa. A que nível chegou a criminalidade? Nunca tinha visto isso. É inacreditável. Fomos direto para a cidreira e só sobraram alicerces da casa da frente, mano. E as paredes do fundo, que é de alvenaria. Segundo a vizinha da família que teve a casa levada pelos bandidos, dois homens chegaram ao local há 20 dias e disseram-se da família. Depois de abrir a casa, a dupla colocou os... Pera aí! Mano, 20 dias? Tô falando, os caras ficam um tempão levando essa casa embora, maluco. Colocou o móvel dentro de um caminhão, aí depois, porque levou até os móveis. Um dia depois eles contrataram dois pedreiros pra retirar o telhado, forro e as aberturas. Mano, pera aí, tá? Como é que. O cara pegou, levou a casa pra colocar em outro lugar. Fizeram uma mudança, trouxeram um caminhão de mudança e, sim, tipo, depois que a parada tá toda corrida, que falam pra mulher, foi isso? Ou ela que demorou muito pra chegar e aí quando chegou já tinha levado tudo? A galera tem casa na praia e não mora na casa, caralho. Não, eu sei, é uma casa de veraneio. Sim, então. Aí a vizinha, assim, a mano, achou estranho e ligou pra ela. Mas aí que tá, mano. Normal, tô, o seguinte. Não, mas o que eu tô achando é o seguinte. Alguém manda pra ela que, ó, tão levando aqui tudo. Você tá de mudança? Porque tão levando tudo aqui na sua casa. E a mulher fala, não, tô não. E ficou por isso mesmo? Tipo, quando ela chegou pra realmente ver, já tinham levado a casa inteira. A vizinha já fez muito em avisar. Você acha que ela ia ligar pra polícia? Ela mora tão longe assim? Sim, normalmente é outra cidade, caralho. Aqui, mano, em São Paulo, por exemplo, o pessoal tem casa insana. Aí o cara não vai lá, não dá pro cara, porra, tão roubando minha casa, vou descer lá rapidão. Mas você vai deixar por isso mesmo? Não, mas você vai, sei lá, alguns dias depois, tá ligado? É complicado. A gente tá botando culpa na mulher que foi roubada, você tá vendo? No entanto, os pedreiros procuraram vizinhos da família em cidreiros pra reclamar que não tinham recebido o restante do pagamento. Foi quando a dona de uma pousada, ao lado da casa levada pelos criminosos, ligou para a Valdete para informar sobre o caso. Tá bem confusa essa história. A redação da notícia. Segundo a veranista, a mulher até desconfiou, mas jamais imaginou que podia ser ação de criminosos. A família não tinha seguro e ressalta que não há nenhuma disputa judicial em relação ao imóvel. Essa é a terceira casa que eles haviam construído nesse local. O terreno eles têm há 40 anos. Tá mal escrito essa porra! Caralho! O terreno eles têm há mais 40 anos. O terreno. Não, beleza! A casa de madeira foi erguida há 15 anos. E aí? O terreno eles têm há 40 anos e a casa de madeira foi erguida há 15 anos. Caralho. A casa foi erguida há 15 anos num terreno que eles possuem há mais de 40, por exemplo. Tá muito mal escrito essa porra. Além disso, já haviam sofrido arrombamentos e furtos, sendo mais recente neste inverno. Aí tem a foto da casinha aí, uma casinha, né? A foto... Quantos comentários tem na notícia? 13. Coincidência? Vamos ver aqui. Tem alguma coisa curiosa? No Google Maps, olha o que eu falei, mano. Tem uma foto de um caminhão de mudança estacionado em frente dessa casa. Baita coisa. Cara, eu vou ver aqui. Caralho, será que foi esse dia que roubaram? Tava passando o caminhão do. O carro do Google. Vamos ver aqui. Rua Arnaldo. Será, mano? Vou procurar aqui, peraí. Rua Arnaldo. Qual é o nome da cidade mesmo? Tem um endereço? Tem um endereço? Ah, tem, porra, caralho, você não tá prestando atenção, né? Não, mas eu achei que tinha um endereço lá, no bairro tal ali, sei lá. Não, tem o endereço todo. Para de estar prestando atenção, eu até falei. Caralho. Aqui. Pô, não tá achando não, hein? Rua José. Cadê? Rua. José... Ah, porque eu copiei errado aqui. Rua Arnaldo José Berg. Não é porque esse site você copia, você dá Ctrl C e eles inserem um monte de coisa no Ctrl C, você tá ligado? Você nunca viu isso? Sei disso não. Tem site de notícia que não permite estar acontecendo as coisas. Eles inserem a. Se você quiser ver isso aqui, vá no site, não sei o quê. Aí quando você quer tentar dando Ctrl C na parada, fica difícil. O Arnaldo José Berger, 2513, Cidreira. Rio Grande do Sul. Não acha nem essa rua, cara. Não tá achando nada aqui no mapa, cara. Não tá achando essa porra não, então foda-se. Bom, de acordo com alguém aí na notícia, que a gente tá conseguindo achar o... Tá o link no post aí, se vocês conseguirem achar pra gente, tirar o screenshot aí, vocês confirmam aí pra nós. Agora... É Arnoldo, caralho, na notícia tá errado. É isso? Mas você tá... sai da porra, mano. Arnoldo... Peraí. Arnoldo José... Peraí. Aí, ó. Arnoldo José Berger... É pra isso que a gente trabalha. Esse é o jornalismo. Rio Grande do Sul. Cadê? Você achou o mapa aí? Achei. Cadê? Cidreira. Mapas. Mandei o link no Skype. Opa, agora vai. Só... Junto com as fotos do cachorro cortada já. Vamos ver aqui. 25. Ok, vamos lá. Cadê mapas? Ok, na frente da praia, bem localizado. Vamos ver aqui. Tem um caminhão de mudança. Caralho, caminhão de mudança, mano. Ai, caralho. Caralho, tem um caminhão de mudança, mano. Você tá de brincadeira comigo, brother. Qual é essa casa aí? Essa casa mesmo, vira a câmera. A verdinha, né? A verdinha, olha lá. Caralho, muito bom. Caralho, mano. Pô, é um casebre, né, mano? Não é? Os caras falam como se fosse uma puta mansão. É, desmontaram a casa inteira. É tipo... Mas olha um lugar desse, deserto pra caralho, na praia. Encosta um caminhão de mudança. Vagabundo começa a levar os bagulho embora, o vizinho vai achar normal, tá ligado? É, mano. Pô, mas é bem de frente pra praia, tá bacana isso aí, hein? Sim, o lugar é bonito. E olha a casa do lado esquerdo, que foda, ó. Mó bem feita e tal. Ah, sim. Porra, essa casa aí... É foda que parece que os caras compraram um terreno que era meio pequeno, tá ligado? Sim. Não dava pra construir uma casa que nem as que estão na lateral aí. Aqui, olha lá. O link que eu vou te mandar aqui no Skype, abre aí, por Obizek. Deixa eu botar o link aí do Google Imagens do caminhão na frente da casa. Polícia suspeita que casa incendiária não foi levada por bandidos. Delegado responsável pelo caso afirma que o terreno seja alvo de disputa judicial e afirma que ainda não descarta nenhuma hipótese. Lógico, a polícia tem que trabalhar com todas as hipóteses. Tem o texto aí, a polícia civil trabalha com a segunda hipótese sobre um caso incendiária que teria sido literalmente levado por criminosos, blá blá blá. E aí estão falando aqui, eu não vou ler porque a gente só lê quatro notícias, não vou ler quinta aqui. Não, e essa é a última notícia, já vai ter um plus dela, né? Pois é, então, pois é, mas... Vai ter o DLC da última notícia. DLC da notícia. Tá aí o link no post. Vamos ler os comentários. Comentário. Cadê? Os 13 lá. Não, não tem nada muito. Muito sensacional. Tem aqui, ó, Cláudio. Tenho vergonha de ser gaúcho. Levaram esse estado para o fundo do poço. Caralho, ó, primeira vez que eu vejo um gaúcho falando isso. Agora não tem mais volta. Vamos brigar com o Tocantins e a Mapa. Pois é, isso é muito incomum pra mim, porque geralmente o pessoal do Sul é bem orgulhoso do patriota, da região. Patriota, patriota. Pois é. Patriota da região, da região deles, da cultura e tal, herança cultural. Esse cara aí, eu nunca tinha visto um cara gaúcho reclamando do Rio Grande do Sul. É a primeira vez na vida. Caralho, tem outro aqui, ó. Joselito. Jamais saia de casa sem levá-la consigo, disse o delegado. Pra evitar de roubar, tá ligado? Cara, mas é que tá, até agora aí a mulher falou que não, porque mesmo nessa notícia, né, deixava meio implícito que parece que tem algum tipo de disputa que alguém comprou e não pagou, né? É, pode ser retaliação de familiares. Exatamente, tá um pouco... Todo caso é um pouco bizarro, né, se você chegar no terreno e tá só o chão, tá ligado? Não é uma coisa comum, não é só um ladrão comum. Então, tem o link aí, o DLC da notícia, parece que a mulher, na verdade, tinha alguma coisa... Alguém apareceu lá na... Como é que é que a gente fala aqui? A mulher que foi falar que, olha, roubaram minha casa, não sei o que, ela não tinha uma escritura que provasse que ela era dona do negócio. Tá meio confuso isso aí. Tá meio... Parece que alguém comprou, não pagou, ficou devendo, e aí chegaram e tiraram na... no caminhão de mudança mesmo. Sim. Tá estranho. Descendo o rio, correndo pro mar. Como era grande a piroga dele. Descendo o rio, correndo pro mar. Say your prayers, it's a one. Don't forget my son. Everyone, I tuck you in, all within, keep you free from sin, till the Sandman he comes. O que também tá estranho é a quantidade de flechas que estão caindo pelos nossos gloriosos amigos moradores brasileiros de todo o país. Tá complicado, hein? Que a gente já falou de uma notícia sobre isso no MPB antigo. E o nosso amigo Tomás Fernandes, @Tomás_RF. Enviou uma nova notícia envolvendo flechas e flechadas, né? Tá complicado, vamos parar com isso aí, hein, gente. O que aconteceu aqui em São Paulo? Homem morre... Caralho, essa foi foda, porque a mulher levou uma flechada lá dentro do ônibus e ficou no braço e continuou de boa. Esperou o ponto dela, desceu e foi embora. Agora esse aqui, mano. Homem morre após ser atingido por flecha em São Paulo, diz PM. Crime ocorreu na rua do Bom Retiro. Vítima foi atingida no pescoço, segundo a corporação. Morte foi constatada no local por policiais. Mano, isso... Vamos ler. Mas isso tá com cara, você já sabe do que, né? Policial, policial, bala perdida. Ah, não. Ficou uma flecha no malandro aí. Olha lá, ainda mais... Mano, seu polícia. Não querendo, né? Um catador de sucatas e papelão morreu na quarta-feira. Após ser atingido no pescoço por uma flecha no Bom Retiro, na região central de São Paulo, informou a Polícia Militar. O crime aconteceu na rua Mamoré, não deram o nome pra gente olhar no Google Maps. O criminoso fugiu e não foi localizado. Por que o criminoso tinha uma flecha, mano? Segundo a PM, o catador, cujo nome não foi informado, foi atingido pela... Mano, lembra o Tropa de Elite? Aquela cena do cara falando assim, Capitão Fábio, esse homicídio não foi na sua região, sei lá? Aí ele fala assim, foi, não. Mas é a guerra da carne. Um bagulho assim, que eles pegam, os caras ficam pegando o corpo sim. De uma região e mandando pro outro. Isso tá com a cara, eu tô lembrando do Capitão Fábio, não sei porquê, mano. Deixa eu ver aqui, peraí. O catador, cujo nome não foi informado, foi atingido por uma flecha por volta das 15h30. Ele passava pela via quando teve no seu caminho cruzado por um veículo de cor prata. De dentro do carro, um homem disparou a flecha atingindo caralho. A... Caralho, mano, o cara que tá realmente caçando pessoas. É o GTA, Hunger Games, é. Atingindo a vítima, afirmou a delegacia... Calma, faltou um espaço ali. Delegacia Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Afirmou a delegacia. É, DH... O cara fala, é analfabeto, não sabe ler. A DHPP, sua morte foi constatada no local pelos policiais. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da capital, mas a investigação será feita pelo DHPP. Mano, infelizmente... Ou seja... Passou um cara de carro do lado de um catador, um morador de rua. É foda que a parada é tão indigna, o cara, ninguém nem sabe o nome do cara, brother. Não, é loucura, é notícia loucura. Não, eu tô zoando aqui o negócio da polícia e tudo, mas deve ser verdade, porque saiu em vários sites que a gente mandou. E assim, cara, tem nego louco nesse mundo. Eu diria mais que tem mais nego louco do que policial corrupto. Você tá ligado que não é só um nego louco, né? Porque o cara não tá. Mesmo que o cara tava dirigindo com os pés, ele tinha um motorista. Sim, pra ele conseguir dirigir e atirar o arco ali, montar a parada e tudo mais. Mas aí, de novo, essa foi uma notícia que a gente falou, porra, estranho, tá faltando informações aqui, não fala o nome do cara, a polícia pode estar envolvida, pode não estar, o que tá acontecendo. Aí a gente foi procurar o DLC e aí tem aqui, ó, o restante da notícia, que saiu 2 dias depois. Suspeito de matar catador com flecha em São Paulo, esfaqueou o homem em 2013. Ou seja, como eu ia dizendo, só tem gente louca nesse mundo. Caralho, mas você viu que, novamente, a gente tá trabalhando com dois... Malucos sim, aí. A gente... É loucura. Denis Yong Kim foi detido há 3 anos por tentativa de homicídio. Na quinta, ele foi preso pelo assassinato do carroceiro no centro de São Paulo. Ou seja, primeira notícia... Esse cara tá caçando! Que isso, mano? Caçando catadores. Pelo amor de Deus! Ele é do... Como fala? Do sindicato, tá ligado? Dos lixeiros, sei lá. Você vê que na mesma região, inclusive. Sim. Não, é legal a gente esperar um pouco pra falar, porque saiu depois o update. Então, assim, essa notícia que a gente leu primeiro aqui foi provavelmente no dia que rolou a parada. E aí não se tinha muitas informações ainda. E agora a gente já viu que realmente era um nego louco. Denis foi detido, blá blá, já li essa parte. O homem preso na quinta-feira pela Polícia Civil como suspeito de usar uma besta para para flechas. Então, de repente, ele era mesmo, ele mesmo dirigindo. Eu pensei que era. Se fosse a flecha, não, tinha como. Tem a foto ali, ó. A flecha, não é a flechinha. A gente imagina a flecha com a flecha de madeira. De flecha de madeira com a pedrinha lá dentro, é. Não. Mano, o cara era um bagulho armamento militar, brother. Caralho. É, para matar um carroceiro idoso. No dia anterior, no centro de São Paulo, já havia sido detido por tentativa. Era uma flecha de... Legolas, cumpade. Sim. Já havia sido detido por tentativa de homicídio há quase 3 anos. Ele foi levado a uma delegacia por suspeita de esfaquear um comerciante na mesma região. Ou seja, o cara era o louco ali do bairro. É o louco ali do... Pode crer, o louco do bairro. Pô, uma vez, quando eu morava com meus pais, tinha um cara louco do bairro que batia nas pessoas do nada, mano. Eu já falei essa história, eu acho que aqui ou no 99 Vidas, o louco do bairro. Eu morei em 2 bairros que tinham o louco tradicional do bairro. Um era um cara que o pessoal chamava ele de Beabá, que ele era analfabeto. Você conta isso, não foi? Não lembro não, mas era um maluco do bairro que era meio que envolvido com né, crimes e roubos e alguns assassinatos. Ninguém sabia ao certo qual era toda a ficha do cara, né? Mas tinha, era o suficiente no folclore do bairro pra que tivessem medo dele, né? E aí, aparentemente, o cara era analfabeto, então semi-analfabeto. E aí, algum delegado, quando ele foi preso, zoou assim, ah, esse aí não sabe nem escrever o beabá. Eu te conto essa história já. Contei contou. E aí, o delegado falou, ah, esse aí não sabe nem escrever o beabá. E aí, no, acho que se eu lembro bem como é que foi acontecido, no, sabe aqueles programas locais de policial, programas de notícias, os programas que passam de manhã... Da Atena da vida. Tipo na Atena. Tem vários programas assim em outras regiões do país que são mais um pouco mais amadores. Na hora do almoço, na hora do almoço. Exatamente. Então de manhãzinha cedo. Em Fortaleza tinha os... Qual era o nome? É, o Barra Pesada. No Maranhão onde eu morei... Pois é, no Maranhão onde eu morei era Bandeira 2. Acho que por causa do horário que passava. E era sempre assim, era só... É um programa bem amador, né? Um estúdio bem nada a ver. E um carinha lá na delegacia entrevistando os presos do dia, sabe qual é? Caralho. E sempre história de alguém preso do dia é foda, hein, mano. Mas era, brother. O Brasil é foda. É, mas é o jeito que os caras têm de capitalizar, né? E aí, então... Esses, da audiência? Esse cara, aparentemente, tinha aparecido nesse programa. E aí o delegado zoou ele, falando que... Ah, esse aí tem várias passagens aqui, já é conhecido da gente. Esse aí é um vagabundo, não sabe nem escrever o beabá. E aí a galera, os amigos da bandidagem, começaram a zoar ele de beabá. E aí se alguém falava que, tipo, no bairro... Todo mundo conhecia ele como beabá, mas todo mundo sabia que não podia chamar ele de beabá, tá ligado? O medo faz coisa. Pois é. Lá onde meus pais moravam, aqui que agora eu moro em prédio, é difícil você ter contato com um vídeo de rua e tal. Porque eu entro no prédio e saio do prédio. Mas lá tem o louco clássico, mas ele não era violento. Ele só trocava ideia com o poste e enfim. E teve uma vez que teve um cara que não era de lá, que mudou pra lá, que ele era um louco violento. E a galera tinha medo dele. Uma vez falaram que ele bateu numa menina do nada no ponto. Tipo, a menina tava no ponto. Ele chegou e chutou ela do nada, tá ligado? E uma vez um amigo mesmo contou a cena que eu falei, mano, se fosse eu ia postar no Twitter essa porra. Que ele tava só ele e o cara na rua, tá ligado? Aí ele, vixe, lá veio o louco, né? Não vou nem ficar perto. Aí o cara tava de um lado da calçada, ele foi pro outro, lado oposto. O que qualquer pessoa normal faria. Sim, aí, sim. Esse o cara louco, surpreendeu. É, não, ele tava andando em linha reta da rua, tipo, não em cima da calçada, na rua. Na beirinha, assim, mas na rua. Aí tinha um carro estacionado. Aí ele falou que o louco simplesmente ignorou o carro e subiu por cima do carro. Caralho. Pisou no capô, pisou em cima do carro e pulou do outro lado e saiu andando, mano. Aí o caralho, um maluco desse, mano, realmente você tem que ficar esperto com ele, tá ligado? Como assim, mano? Ele ignora. Em vez dele contornar o carro e andar, tá ligado? Ele passou por cima. Ele passou por cima, igual, sei lá, no videogame. Um louco. É, exatamente, como se fosse o que ele realmente era. Pois é, não é como se fosse. É um louco. Ele é um louco. Mas, mano, se eu vejo essa cena, imagina, fala, caralho, maluco, corre desse maluco, ele vai pegar um tacape e jogar em você. Tinha um maluco não agressivo de outro bairro que eu morei lá no Conjunto Ceará. Um grande abraço pra galera de Fortaleza aí. Eu esqueci o nome do cara. Ele era um doido. Eu já também contei essa história. Ele pegava, ele saía catando entulho. E aí ele catava nos braços. E aí ele jogava tudo pra frente. E aí ele andava pra frente, catava tudo que ele jogou. Dava alguns passos, jogava tudo pra frente de novo. E aí o pessoal do bairro falava que esse cara tava fazendo isso há muitos anos. Que já viram ele na praia. E a gente morava longe da praia. Então já viram ele na praia, já viram ele no centro fazendo isso. Então... A teoria é que ele saia andando pela cidade inteira, entendeu? Fazendo essas coisas. Caralho, doideira total. Pois é, totalmente louco. E aí uma vez a mãe de um amigo comprou uma mochila, né, na feira, uma coisa baratinha, né, pra dar pro cara. E falou assim, tá aqui uma mochila pra você e tal, pra você carregar as coisas. Ele falou, obrigado. Aí ele pegou a mochila, jogou pra frente com tudo, andou pra frente, catou a mochila, catou os pedaços de pau, catou os papéis, andou de novo, jogou tudo pra frente. Caralho. Em vez de usar a mochila, tá ligado? Louco. Mano, e nessa hora eu só me lembro do nosso bravo Maurício de Souza, seu saudoso personagem, o louco, lá das histórias do Cebolinha. Que, cara, ainda pode isso, porque hoje em dia deve ser preconceituoso. Chamar alguém de louco? Não, mas é importantíssimo você ter um personagem que nem um louco numa história infantil pra ensinar pra criança, que tem gente que é louca, tá ligado? Que tipo, o cara não vai fazer ter ações convencionais ali que a sociedade espera e tudo mais. Uhum, e que aquilo é, entre aspas, normal, sabe? Porque... Uhum. É foda, quando você vai chegar pra criança e falar, ei, criança, pode ser que você vai estar um dia na rua e vai ter um maluco que do nada vai chutar alguém. Complicado, foda, mano. Tá ligado? O louco, mano. Então, peraí, quer dizer que então esse cara aí, ele, pelo jeito, ele é o M.O. dele, é ficar tentando matar a gente na rua. Ele tá caçando a... Olha isso, mano. É GTA da vida real. De é acordo com o documento, o comerciante Dennis Yong Kim, chinês, provavelmente. É, coreano, sul-coreano. Pastel de cachorro. Como você sabe que eu sou coreano? Por causa do Kim? É porque eu legei ele na frente, é sul-coreano. Ah, olha os spoilers da notícia. De 33 anos, idade de Jesus, chegou a ser preso em flagrante pela polícia militar. PM, caso você não saiba, tá entre aspas. Na noite de 9 de outubro de 2003. Caralho! A vítima... Eles botam a sigla de polícia militar. É. Qual é a necessidade disso? Exatamente, por isso que eu falei. Polícia militar, PM, caralho. A vítima, que na época tinha 24 anos, foi ferida e sobreviveu. Ou seja, ele faz isso lá na frente da notícia também, com o distrito policial, DP. DP. Em 2013, ele tentou esfaquear um brother, só que não conseguiu matar. Uhum. Tanto o agressor como outro comerciante são brasileiros, descendentes de sul-coreanos que moram na região do Bom Retiro. Olha aí, uhum, rapaz. Tem, tá, ó, vendo? Escolha. É, então. De acordo com o registro feito na época do 12º Distrito Policial, DP, fique claro que DP nesse caso é Distrito Policial, não outra coisa que você está imaginando que eu sei, a vítima tinha ido buscar seu filho com a ex-mulher, também de origem asiática, na rua Guarani. Ao chegar ao prédio, o homem foi abordado por Denis, que era atual companheiro da mãe do menino. Ah, mas esse primeiro... Tem uma historinha por trás, cara. Foi o famoso crime passional. É, o cara separou da ex-mulher... Tinha outro malandro ficando com a mulher dele, ele ficou bolado e foi lá tentar dar uma facada. Quem nunca fez isso? A vítima contou aos policiais que Denis estava armado com duas facas. Por que, entre aspas? Ele tava ou não tava? É, tava que nem no... Não, acho que eles usaram entre aspas pra indicar que o cara isso falou, é a citação, né? É a citação do cara. Agora, o cara tava que nem no CS, quando você não tem dinheiro pra comprar o fuzil e você compra duas pistolas. Duas faquinhas. E ele tava com duas facas. Era pra ele correr mais rápido ainda, porque no CS, quando você manda pra faca, você corre mais rápido. Mais rápido então, com nada. Duas facas, ele corre mais rápido ainda. Aí eles se desentenderam e o indiciado feriu a vítima com um golpe de faca um pouco acima do abdômen. Eita. Diz o B.O. Não botaram boletim de ocorrência, entre aspas, B.O. É, boletim, pode crer. O comerciante foi ferido. Caralho, boletim de ocorrência, B.O. é muito bom. O comerciante ferido foi socorrido e a PM foi chamada. Policiais contaram que foram ao apartamento onde Denis estava e o prenderam. Lá encontraram uma faca de cozinha que foi apreendida. Porra! É, prenderam o cara e a faca. Não, mas assim, se ele chegar aqui em casa, também vai ter uma faca de cozinha, tá ligado? Não dá pra incriminar o cara por isso. Policiais civis ouvidos pelo G1 não souberam dizer porque Denis estava solto depois. Ah, mano, vai prender é foda também. Acho que ele foi liberado pela justiça para responder ao tentativo de homicídio fora das grades. Aí eles falam, dá um update do caso do carroceiro. Carroceiro, Denis voltou a se envolver em outro caso grave de agressão. O carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, que completaria 64 anos, 64, me lembro de 64, belo console. Uhum. Essa quinta-feira foi morto por uma flechada no pescoço durante a tarde na quarta-feira. Um vigilante que viu o crime falou à polícia que viu um homem com traços asiáticos dentro de um carro prata, com uma besta, arma que dispara flechas, não era outra pessoa idiota que estava com ele, apontada para Aldemir. Ele parecia discutir com um catador de material, reciclável na língua dele, disse a testemunha ao G1. Quando passou pelos dois, ele ouviu um barulho e ao se virar percebeu que a vítima estava caída com uma flecha no pescoço. Eita. Ele morreu ali na rua. Caralho, foi foda então, hein, mano? Será que... Vamos tentar imaginar a situação aqui. Ele tava no carro, de boinha... Pelo menos agora sabem o nome do cara, né? Do carroceiro, que na época ele não sabia. Ele tava de boinha, mais ou menos, aí o carroceiro devia estar com a sua carroça atrapalhando. E ele tava... discutiu com o cara, nada a ver. Exato, então. Mano, só que tem o seguinte, a gente não pode dizer que a situação foi, assim, por causa da... Teve uma discussão, foi bem, como é que se diz? Acalorada. No calor do momento, foi totalmente passional. O cara tá andando num carro com a porra de uma besta. Já não é um maluco normal, né, mano? Ele tá atrás de confusão, mano. Será que ele não tava caçando cachorro fazer pastel? Caralho. Investigadores do 12º DP prenderam Denis pelo homicídio. Eles dizem que que é o homem que apareceu nas imagens das câmeras de segurança. Se bem que é foda, o cara é china, coreano aí, mano. Aí complica. Como que é? Apareceu um china na câmera de segurança, pega o primeiro que aparece. Câmera de segurança de um automóvel. Caralho, tinha um carro com uma câmera de segurança? Não, ele tava... Presta atenção, cara. Entendi. Tem foto da besta ainda, você viu aí? Caralho, bonito, hein, mano? Belly tem a foto da besta e da arma que ele usou pra matar o cara. Sim. Ah, tem o vídeo da besta do trecho. Piadinha. A câmera filmou o carro que ele tava. Em seguida, usa a besta pra tirar uma flecha do catador. As imagens não mostram o momento do disparo. Segundo a investigação, o policial, a paisana que estava pela região no momento do crime, anotou a placa do Peugeot 206 de tênis. Logo após vê-los atirarem Aldemir. Com essas informações, policiais foram até a residência do suspeito, onde o prenderam. Como o Denis tentou fugir, foi encontrado com ele a besta, uma faca e drogas, ele foi indiciado por 6 crimes. Se fodeu! Apareceu uma mensagem do GTA assim, ó. Vai descer. Pode crer. De acordo com a polícia, além do homicídio do carroceiro, ele vai responder por porte de droga, uso de arma branca, desacato, desobediência e resistência. Nesses GTAs novos, eu acho que eu nunca consegui ser preso. É sempre morto. Eu também, mano. Eu acho não lembro que... nem... Ele é a mesma mensagem quando você é preso, se fudeu e tal? Eu acho que eu nunca fui preso também não, hein? Eu acho que eles querem ensinar que o crime não compensa. Eu vou tentar ser preso hoje, depois que terminar aqui a gravação, pra ver qual é que é. Eu acho que não dá, eu acho que os caras já chegam picando bala e foda-se. Pode crer, depois pergunta. Não tem essa de prender ninguém não, mano. Olha essa. Ao chegar na quinta-feira no 12º DP, onde já havia sido levado em 2003... Olha como a vida, o mundo dá voltas. No segundo DP. O mesmo lugar que ele tinha sido preso lá porque esfaqueou o brother, em 2013, ele foi embora de novo. Denis negou o crime, obviamente. Segundo policiais, alegou que não conhecia a vítima e que usava a besta para praticar esportes. Tá certo. Tá certo. Ele mata morador de rua como esporte. Nesta sexta-feira, no entanto, investigadores disseram que ele havia confessado o crime, alegando que discutiu com o Ademir, com quem tinha um desentendimento antigo. Esse maluco, ele era o treteiro do bairro, tá ligado? Pode crer, tá falando melhor. Ele ficava ali caçando treta e caçando motivo pra furar alguém. Denis e Aldemir se conheciam de acordo com a investigação. Segundo a polícia, testemunhas constataram que Denis cobrava de Aldemir um pagamento para reparar o dano que o carroceiro fez no seu carro, aí, ó, que eu falei. O catador teria batido a carroça no veículo, aí, ó. Pode crer, olha aí. No veículo comerciante e o danificado. Além do segundo DP... Tem uma foto do carro e parece que tem um amassado mesmo ali, ó. Um amassadinho de nada, né, mano? Vai matar o cara por causa disso, cara. Mas é. Dá uma comparada nas fotos. Tem a foto do amassadinho e tem a foto do carroceiro. Quem você acha que tá fudido? Tem uma foto da carroça, aliás. Pois é. Mano, maluco trouxa do caralho. Investiga o caso, policiais deverão pedir para a justiça de prisão temporária suspeita. A justiça brasileira é isso, ó. Tá na cara que foi o maluco, tem foto, tem câmera, tem o diabo. E tem ainda testemunha? E ainda arma do crime? Vamos ver. Placa do carro? Mano, meu Deus. Não, ele falou, caralho. Fala que ele falou que foi ele mesmo. Puta, segundo que policiais, equipamento custa entre 100 e 3 mil e pode ser comprado em lojas na internet, até por menores de idade. Olha, a justiça de novo. Porque não há no Brasil uma lei para regulamentar o uso. Meu Deus. É o país aí, ó. É o golpe, malditos petralhas e tudo mais. Ademir nasceu em Santana do Cariri, no Ceará. Aí, ó. Estragar minha cidade. Caralho, o cara do meu conterrâneo. E morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, com filhas e netos. Era divorciado. Ah, não, esse aqui é o cara que morreu, cara. Então o Ceará que morreu, porra. Não estou estragando a cidade. Eu achei que era o coreano. Não. Coreano com o nome é Ademir, porra. Vai saber. Seu corpo deveria ser enterrado nessa sexta-feira. Como assim, não vai? Sexta-feira, até a publicação das reportagens, policiais informaram que o suspeito detido não havia constituído advogado para defendê-lo. O que mais é que se for? A carinha de filho da puta dele na última foto. Não, é o merdeiro do bairro, metido. O cara que sai por aí andando num carro com uma besta tá atrás de confusão, bro. Não tem outra. Porque ele tá louco pra alguém xingar ele pra ele. E conseguiu confusão aí, agora vai descer, tomara. Pega tomara. 20 anos de cadeia pra ficar esperto. Porque, porra, matar o cara... Aqui, assim, ó, o João Ninguém, apesar do nick João Ninguém, ele representa bem o nosso sentimento nessa notícia. Cara, que vontade de dar um soco na cara desse ridículo. Uma cotovelada, de leve, acho que toda a população podia dar. Porra, mano, que vacilo. Matou o cara à toa, brother. Eduardo, o tal coreano é um assassinato perigoso. É um assassino perigoso. Já tem passagem por tentativa de homicídio. Espero que fique uns 30 anos na prisão. Pode crer, o cara. Pois é, isso que é. O cara já tem passagem por isso, mano. É, tem que ter. Você já tentou matar um cara, aí depois você vai e consegue matar um outro. Já era, mano. Mas a turma, eu tô fazendo graça aqui com o bagulho de pastel de cachorro. A Rose aqui, ó. E ainda por cima, esse assassino comedor de carne de cachorro debochou, porque poderia pegar 30 anos de cadeia, mas não prisou o carroceiro que ele assassinou. Os caras, o preconceito já vem lindo, né, mano? Caralho, mano, tá complicado. Antônio Brandt deve ser condenado a 30 anos, cumprirá 5 e será solto para matar mais. Isso é o Brasil. Pô, que é isso aí mesmo, mano. Mano, é foda. Que bosta. Mas é isso aí mesmo, cara. O carroceiro bateu no carro, o cara já tava com a besta ali, ele pegou e... De repente ele nem tentou, assim, atirou pra matar, mas aí já era, né? Não, aí você vê, ó. Loucuras de comentário, ó. Bruno Santana. No Brasil é assim, tire a vida de alguém, mas não deixe de pagar pensão alimentícia. Não que seja correto deixar de pagar a pensão alimentícia. Isso que é foda, mas, né? Rigor, o maior é o maior dos assassinatos. Caralho, mano! Mas é isso mesmo, né? No Brasil, pensão... Não, você não pagar pensão, você vai... Você não tem nem fiança, se me falar a memória. É, exatamente. Você vai quando você pode estar dirigindo o carro, já tendo tentado esfaquear outro cara, matar o maluco com uma besta... É de boa, de boinha. Ainda vão ver se vai prender o cara. Que bosta, hein? É isso. Enfim. Aí. Essa notícia não é tão engraçada, mas é curiosa, mas, mano, é indignante. Indignante, pode crer, brother, é complicado. Sabia que a turma tá, que a flecha tá comendo solto por aí. Tá difícil, mas pelo menos agora, espero que não vá mais, porque agora tiraram o cara de circulação. É, né? Pelo menos isso, naquela região ali, por flecha o cara não... Agora você pode andar tranquilo lá. Mais ou menos. Que dá até a turma armada. Evandro, onde é que as galera pode encontrar a gente? Na gloriosa página, blog, onde você pode ler textos maravilhosos também. Uhum. hbedia.com/podcast. Veja você. Aê, acertou! E podem nos encontrar nossas caras feias no Twitter, @izinobre e @evandrof, aonde vocês devem mandar noticinhas que iremos comentar aqui. E comentaremos essas noticinhas só por Case. Tô tentando tirar aqui um fio da barba, peraí. Caralho. Tentando tirar uma barba. Tem, o meu bigode tá muito grande. Aí o tem cara um fio fazendo a barba ao vivo. Tem um fio que ele tá dobrando pra cima e chegando quase no meu olho, tá? Qual é? Caralho, ficar cego. E aí eu tô com uma pixel tentando acertar aqui, só que sem espelho tá impossível. Opa, peguei. Não, peguei não, escapou. Ah, então, O programa só existe, Evandro, porque a gente tem o padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Se não fosse pela galera do Padrim que tá aqui ajudando o nosso trabalho, fazendo valer a pena. Parabéns para todos os envolvidos, estamos quase chegando, atingindo a meta lá de... para o podcast não atrasar nunca mais. Eu vou entrar no Telegram aqui para ver. Os caras, vamos lá, tô abrindo aqui. Os caras do Telegram ficou bolado, que falou que a gente sempre fala da mesma galera. Só que a gente fala de quem tá conversando lá na hora, a gente não fala de quem tá no Telegram, tá ligado? Tem que ser mais ativo então, pô. Exatamente. Mas vamos prestigiar todos aqui que estão... Vamos ver aqui, quem é que tá lá? Tem o Viola, de novo, Vinícius de Oliveira, comissão encostadinha do Pega Ninguém, feio para caralho. O Heitor Lopes, pensa um maluco feio, Vinícius, é louco. Gabiru já mandou notícia pra gente. Uhum. Mas vamos abrir o... Quem mais? Ralf Domingos, exatamente. Vê os caras que a gente todo mundo aqui, falar. Ó, 50 nego, ó. Jonas... Abre os usuários. Tô vendo aqui, 51 Jonas mesmo. Ferreira, Alex... Temos também o Paulo Cabral, Bruno Andrade, Lavino... Thiago Praciano, acho que nunca falei do Thiago Praciano. Lavino Mendes, Felipe Flaverzão, o nosso grande brother Paulo Barquim, mas a gente já mencionou ele. André Matuliolis, belo nome. Quem mais? Arthur Lira já mandou notícia. Jagunço. Um cara que pra mim tá como Jagunço. Foi engraçado essa história. Porque o Grêmio Souza também, que tá sempre presente. Uhum. Ele falou assim, porra, tem um cara aqui que tem que adicionar ele, mas ele não falou qual que é a arroba dele. Ele falou só o número. Aí eu falei, porra, fala pra esses Jagunços passar a arroba, que é mais fácil. Uhum. Até pro cara não ficar expondo o número de telefone dele, né? Sim, óbvio. Aí o que que eu fiz? Justamente por isso que a gente tem um grupo no Telegram e não no WhatsApp. Aí o que que eu fiz? Eu adicionei ele nos meus contatos como Jagunço. Aí eu fui e coloquei no grupo. Aí apareceu lá como Jagunço. É, ficou como Jagunço, mas apareceu assim, Evandro adicionou o Jagunço ao grupo. Muito isso bom, me mano. Lembra aquela brincadeira de... Como é que é? Trocar o nome do grupo pra dê o cu, algo assim? Aí aparece... Fulano deu nome e o cu ao grupo. Caralho. Deu nome e o cu ao grupo. Tem o Matheus Santos, tem a Amanda Geia, que entrou faz pouco tempo ali. A gente falou... Sim, no meninas. Tem o Celso Pinto, nosso advogado aí. Quem Celso mais? Pinto, cadê as garotas? As garotas. A gente tem que apreciar as meninas, né, mano? Tem a Ana Spinelli. Alice Finelli, a gente falou dela no outro cast. Na postagem do cast, vamos entrar lá. Na postagem do último cast, teve ouvintes mulheres que se manifestaram. Ah, sim, vamos ver lá. Peraí, cadê? Pediu. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Cadê? Episódio 18, Urnas e Santinhos, especial das eleições. Vamos ver aqui, cadê os comentários? A Elise, né? Okay. Tem comentários Facebook e comentários do site mesmo. Tem a Bruna Cardoso. Tem quem mais? Ah, Que mais? Tem menos meninas. Tem a Ana Filipa, tem a Gleice Souza. Grande abraço, Gleice, carregar mais comentários. E quem mais? Aqui é a Elise, a... Cadê? Kay, que é ouvinte mulher também. Sim. Quem mais? O Flavezan, que a gente acabou de mencionar lá. E é isso, tem menos, a gente tem mais homens do que minas, mas a gente tá tentando aqui justamente dar uma, como é que se diz, prestigiar as garotas, para as que tiverem por aí se sentirem mais encorajadas a participar, a comentar e tudo mais. Tranquilo? Então é isso, seja galera. Nosso padrinho lá no padrinho.com.br, com qualquer valor que você puder arcar, para garantir que o programa vai continuar acontecendo. O Evandro, porra, a gente fala isso toda vez. Se não fosse Nossa. O padrinho, não é exagero, não é tipo... Se não fosse o padrinho, o programa não existiria mais, tá ligado? Simplesmente não existiria mais. Quando passava do Tranquilamente. Ia ter 3 no máximo, e aí ficar o pessoal sempre pedindo, porra, faz de novo aí e tal, não sei o quê. É, foi exatamente o que aconteceu com o nosso bagulho em vídeo lá, né? O Gazeta Galera. Exatamente. Quando a parada não rende... Se a parada não cara, rende... Eu acho que é um porque modelo legal pra todo mundo. Olha só, o podcast e blog, vlog, essas coisas... Tudo isso começou de forma geral quando a gente era um pouco mais novo. Essa galera que tá aí nas redes sociais, geralmente eles tiveram algo quando era um pouco mais adolescente e aí cresceram. Quando você é adolescente, tem tempo pra tudo. Então você gravar um programa, fazer um blog, fazer um vídeo, caralho, sempre dá tempo. Mas hoje em dia, por exemplo, agora são exatamente 11h22. Eu tenho que agora já terminar essa gravação pra ir fazer o almoço pra sair pro trabalho, tá ligado? Então, por gravar o podcast hoje, eu não fiz vídeo no meu canal. Sim. Então, é sempre essa coisa de, puta, não tem que ter tempo pra nada. Se a parada não rende, fica totalmente pra escanteio. Então, muito obrigado, galera do Padrim, que tá financiando o nosso trabalho aqui, que tá falando não, pra gente... Não, é que a gente fala, mano, não, se cada um ajudar com R$3, R$5, já dá uma diferença absurda, mano, tá ligado? Tá louco. Eu já falei isso uma vez. Se todos os ouvintes que a gente tem dessem R$1 por mês, cara, a gente podia fazer um programa diário, tipo, de rádio mesmo. Seu programa de rádio todo dia no mesmo horário. Não, tá, e se, e aquele esquema, se o cara não pode, não, enfim... Não, você já pensou, brother, aqui, ó... A gente tem, ele pode divulgar, ele pode divulgar pros amigos não, dele, tá ligado? Isso mesmo, porra, cara, espalha a palavra, espalha a palavra. Exatamente, isso ajuda pra caralho também. Se Sim. você não pode porque você é mais novo, você não tem acesso, você não tem suas finanças, você não pode gastar com isso, seja lá, você não tem como financiar a parada que você gosta na internet, se você puder divulgar pros seus brothers que tem mais ou menos o mesmo senso de humor que você e acha que eles vão gostar, isso também ajuda pra caralho a gente, mas muito mesmo. Então, por mais que você não possa, se você puder pelo menos divulgar o programa pra, tipo, 2, 3 amigos no seu grupo do WhatsApp, no Facebook. Exatamente, hoje em dia tem grupo de tudo. Manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Facebook, fala, pô, esses caras aqui são engraçados, tal notícia, viu tal coisa? Eu não vi, pô, olha aqui, ó, comentário dessa notícia, não sei o quê. É, a gente, cara, a gente gosta muito de gravar, foi como o Isso falou, seria embaçado, a gente não gosta tanto ao ponto de gravar de graça, entre aspas, não porque a gente não gosta de conversar, mas é porque a gente não tem tempo. É, mas não tinha nem de graça assim, porque assim, tipo, como eu falei, né? Eu tenho que ir pro trabalho, tenho que fazer outras coisas, tenho que gravar 99, tenho que gravar vídeo, tenho que escrever texto no site. Agora a gente tá inventando fazer gameplay lá pro 99. Pois é. Então, mano, assim, a gente sabe que vocês gostam pelo feedback e, cara, é uma troca justa, sabe? Você chega, a gente tá falando, ah, a gente vai fazer se você der R$100 por dia. Realmente... Não, é a via de mão. Por mês, tá ligado? É, mas, cara, se você consegue, você ganha, sei lá, seu salário, se você consegue tirar R$5 no mês... Cara, a gente ajuda pra caralho, tá ligado? Para em troca caralho. De, tipo, 4 horas de... É, mas foi o que eu falei. Imagina que você tá dando R$1 e pouquinho por programa. Você tem 4 programas por mês? Mano, chega com 5, participa lá do grupo, a gente troca ideia, a gente manda foto. Esses dias eu mandei foto lá cagando, print meu, conversando com o Izzy. Os caras rindo pra caralho. Já tem toda uma mitologia lá do Telegram. Não, pois é, tem um bot no... Porra, muito bom, mano. O MPB bot, ele tem comando, ele vem pro você chega atrasado. Por exemplo, você chega atrasado no programa, você chega agora, você fala assim, porra, o Evandro e o Izzy me convenceram, não quero que o programa acabe, eu quero poder todo domingo continuar ouvindo o MPB, tá aqui meus R$10 por mês, beleza, né? E aí, se você tá entrando agora no grupo, e aí você não tá ligado, você tem várias piadas internas que você não tá entendendo, os caras fizeram um bot que elucida essas brincaderas pros recém-chegados. Sim, pra que você é muito maneiro. Incluído. E aí a galera vai sempre atualizando o bot, colocando mais comandos, é muito foda, mano. Isso é muito foda. E, cara, você tem, o que o Izzy falou, você tem a chance, ele deu exemplo, você tem um amigo que tem o mesmo senso de humor que você, às vezes o cara, ele trabalha em empresa mega chata, E aí o grupo ele vai falar, mano, essa galera aqui zoa junto comigo, é da zoeira. Eu falo por mim mesmo, como fã de podcast, tem podcast que eu gosto e tal. Tem podcast que eu gostava que ia acabar. Ultimamente tem muitos podcasts no Brasil que estão acabando, você viu, sim, né? Sim, sim, foda. Não se engane, ele acabou porque não rendeu retorno. É, foi o que eu falei, eu acho foda pra caralho gravar o 99, é uma delícia. Conversar aqui com você essa uma horinha, duas... Mas às vezes não dá tempo, brother. Sim, mano, é o que você falou, entre, sei lá, fazer um trabalho que vai me dar dinheiro de verdade, que eu pagar contas e comprar comida. Pagar conta e comprar comida, McDonald's. É. E ficar trocando ideia, mano. Trocar ideia, rola, mano. Um dia que dá. É que nem, cara, eu tiro pelos meus outros hobbies, tipo Magic. Eu adoro gravar aqui podcast e tal, mas eu também, por exemplo, eu adoro jogar Magic. Faz meses que eu não tenho como ir na loja pra jogar de fato com os brothers, porque não tem tempo e não tem retorno nenhum. Então acaba ficando pra lá, né? Então, se você gosta do programa, se você quer perpetuar o MPB aqui todo domingo lá no site, no seu aplicativo de podcast, considere se tornar um dos nossos padrinhos. Entre no grupo de repórteres do MPB, eu acho que você vai curtir. Valeu? Não, e é uma coisa que o cara pode, porra, vou ver qual é que é. Se ele achar que o grupo é zoado, que não merece daqui um mês, dois, ele pode sair e já era. Não, pronto, não você é tipo, caralho, é um contrato vitalício que você vai ter que dar dinheiro pra gente o resto da sua vida. Não, você cancela quando você quiser, mano. Se você achar que de repente... E aí que tá o incentivo de manter a qualidade, manter a frequência, manter tudo... Sim. Né? Manter o cliente, digamos assim... Aí que tá, a gente vai usar aquele bagulho do servimos bem para servir sempre. Exatamente, a gente tem... O saquinho de pão, tá ligado? Isso é um incentivo, inclusive. Os caras estão, inclusive, o Vinícius Oliveira tá falando do AzilaCast. O Thiago Prassiano mencionou o AzilaCast e o Vinícius Oliveira tá conversando com ele agora no grupo do Repórteres MPB. E é foda, AzilaCast acabou, é um dos que acabou. E era bom para caralho, eles gravaram. Porra, eu participei lá, pois é, mano. Eu participei com os caras lá também, uma história. A gente gravou um podcast de histórias de infância que era muito bacana. Enfim, torne-se um padrinho do MPB. Valeu! Até mais! Fala amigos, aqui quem fala é Gabriel Lodi, o Gabiru, e eu quero convocar vocês para que se tornem padrinhos do MPB. Contribuindo, vocês podem fazer parte do grupo do Telegram do MPB, que é cheio de repórteres, pessoas garbosas e bonitas, e o Vini. Então, contribuam! Vamos gravar mais. Aqui é o patrão Rafael. E aqui é a Juju de 1,5 metros. Queremos convidar todos para serem padrinhos do nosso querido grupo. Um grupo muito especial, cheio de carô, amor, carinho, afeto. E a bundinha do Easy. Alô galera, aqui é o patrão Rafael. E aqui é a Juliana. E sou alguém e meu sonho é te conhecer, Easy. Opa galera do MPB, aqui é o Ricardo Siga e eu só queria dizer que o Easy Nobre é um boiolão. Só isso mesmo, valeu, tchau tchau. Até mais. Eu tô com sono, mano. Repete isso aí, ficou muito, estourou o áudio aí, repete aí. Eu gritei mesmo. Até mais galera. Tá estourando ainda, fala normal, caralho. Até mais galera. Coloca como extra. Valeu, turma. Até mais. Até semana que vem. O cara fala: até mais. Trouxe. Fala, galera. Até mais, pessoal. Valeu, turma. Dá dinheiro pra nós. Tá gravando ainda. Gente, faz você dar risada, caralho. Me ajuda aí, porra. Eu não posso chegar no Walmart e falar: senhor, deu R$100 sua compra. Eu faço o povo rir na internet. Debita, débito ou crédito, risadas. Não funciona assim ainda. Vai, tá bom, acabou. Eu abri sem querer um imager, sabe? Imager, sei lá como é que pronuncia essa porra. De altas putaria que sem querer, do nada. Altas bundas aqui, não dá nada a ver. É, no Reddit tem vários assim. Pode crer. Na internet em geral, né, mano? Internet tem que... Cara, a internet é um lugar... É tão contrário ao universo em que a gente vive que você tem que se esforçar pra evitar ver bundas e peitos. Né? O cara tem que dar uma visão. Normal, não, que não, o normal é o normal, você já clicar. O normal, né? É a sua... Não, o normal é a sua vida inteira, você tá buscando isso. Você sim, tá buscando, sim, não, poder ver isso. Ter o acesso àquilo. A internet você tem que tomar cuidado pra não te jogarem isso numa hora inoportuna. Se bem que não tem hora inoportuna pra ver bunda, né, mano? Você tá no trabalho, você tá na missa, tá no funeral. Na missa, senhora. Padre no meio da missa com um tablet em cima da. Caralho, não, mano. Você tá assistindo a missa. Caralho, olha isso, mano. Olha aí, meu Deus do céu. Vai, notícia. Não, perdendo tempo aqui. Meu Jesus.